zaraz to wróci do pełna świata. Acho melhor você para essa rua, para o que você está, mas não dá uma vez por uma vez por uma tal. Se o velho gordo não chegar, é melhor rodear a carta para onde acreditar. Acho melhor aceitar que não vai ter solução para o fim sem ser exame de